Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqueles que estão no Jovem Nerd, vamos direto para a Rede Profunda. Aqui é Cris Dias e eu quero fazer compras na Nerd Store com Bitcoin. Aqui é o Marco Gomes e a web é uma exceção. Quase tudo é Deep Web. Salve galera, aqui Cardoso e hoje nós vamos descobrir que cebolas são complexas e Thor não é só o deus do trovão. Aqui é Vinícius Camax e para não me comprometer já vou avisando, na Deep Web eu só entrei no raso. Ainda. Aqui é o anão sinistro. Essa porra, que porra é essa? Muito bem, nerds, estamos aqui para dar um mergulho profundo na Deep Web. O jornalista adora isso, né? Fazer esses trocadilhos. Não adora? Trocadilho pra cadilho. Cara, vamos entender o que, que está longe dos olhos da internet, dos buscadores, dos robôs. Existe um mundo bizarro que não é indexado e nós vamos explorar depois. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de mesa e caneladas da Nerdcast. Vamos. Estou animadinho. Animadinho. Eu estou na Terra-média, na verdade. Que bonito. Estamos na Nova Zelândia, Zagal. Isso, conseguimos gravar o primeiro e-mail. Exato, com antecedência antes de viajar. Sim, mas ninguém precisa saber disso. O importante é que o feedback vai acontecer. Muito bem. E aí, temos aqui um recado importante dos nossos parceiros do Submarino. Exatamente. Parece que a novidade do mundo dos Androiders... É, que só falam nisso agora, né? É o Samsung Galaxy S4. Exatamente. Eles falam, Samsung Galaxy! Samsung Galaxy! Saiu o Samsung Galaxy! A gaveta, né? Deve estar num frisson. Tá. Que o gaveta tá. Mudou de lado. Mudou de lado. Exatamente. Uma galera tá indo pra Samsung. É, eu tô vendo. S4 é o último. Eu acho que é. Esse é o Bambambam. Esse é o Bidu. É o Bidu, é o Bidu, vem. Tem o link aí no post. Certo. Se você quiser comprar hoje o seu S4, dá uma olhada lá. Essa é a hora, o momento é já o Android do momento. O Android do momento, isso. Exato. Então, se você gosta de Android... Aproveita. E atenção, nerd, você que quer vestir a camisa e mostrar seu orgulho e sua admiração por Douglas Adams. Olha! Nós temos a camisa, uma nova camisa referenciando essa obra fantástica. É a camiseta Not Again. Not Again, exatamente. Tem que ter sotaque britânico. Not Again. Borogrove. Batata na boca. Olha que bonita a baleia e o vaso de petúnias, cara. Você sabe o que é. É uma camisa pra entendedores. Pra entendedores, exatamente. Entendedores vestirão. Vestirão. Muito bom. Vai lá, garante a sua na Nestor que tá bombando. Além disso... Uhum. Vale lembrar que o dia da toalha está chegando. Sim, vocês já sabem, tem um post, o link do post aí pra você saber como agir no dia da toalha. Exato. De forma que mande seu feedback, sua aventura com a toalha para o Jovem Nerd. Isso, e temos também a necessidade de receber e-mails da galera para o Nerdcast especial Dia dos Namorados 2013. Exato, já sabem, né? Se você precisa, se você tem alguma pendência amorosa, seja a falta de um companheiro, companheiro, companheira, seja a tentativa de se redimir de um grande erro, olha, seja uma declaração de amor, uhum, ou até um pedido de casamento que caiu na mesmice agora, mande cartinhas para nerdcast@jovemnerd.com.br, facilitando a triagem dos nossos robôs. Coloque lá, Nerdcast de Dia dos Namorados, traço o assunto. Então, por exemplo, Nerdcast de Dia dos Namorados, traço estou encalhada. Exato. Menino procura menina. Exato. Pedir desculpas, por aí vai, entendeu? Por aí vai, vocês já sabem, né? Exato. Inclusive, vocês podem botar histórias toscas, histórias bizarras. É, sempre bom. Sadomasoquismo. Pô, cara, e aquele casal do Menage, será que rolou? Não sei. Pô, aí, casal do Menage, manda. Cadê? Aí, feedback, cara. Feedback do pessoal que participou de outros programas. Que participou, exatamente. Legal também. Quero saber também os resultados. E se você não quiser ouvir os recados da paróquia e-mail sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 15 minutos e eu passo as férias na Deep Web. Muito bem, Azaghal, não temos todos os feedbacks em mãos aqui, porque estamos gravando com uma certa antecedência, mas... É uma versão light. Mas vale destaque para o Lucas Monteiro no Nerd Escassez de Agulha, doou sangue, muito bom, muito obrigado. É, muito bom. Temos várias artes dos fãs, vamos destacar o Leonardo Castilho, que mandou vários carros feitos por ele. Muito bom. Maneiríssimos. Muito bom. Destaque também para a charge do Nerdcast 361 por Jânio Garcia. Olha aí. Ficou muito legal. E veja lá todos os outros, todas as outras artes dos fãs. E veja lá todas as outras... E confira... E confira todas as artes dos fãs no post desse Nerdcast. Excelente. Temos também os contos Skynerd. Vamos escolher dois aqui aleatoriamente. A execução de Raymond Talas por Dr. Hardman. Olha, Dr. Hardman. Esse é das antigas. Né? É, das antigas. E A Porta que o Vento Abre, por Pedro Felipe Medeiros. Muito bom. Alguns vídeos enviados, tudo no post, assim como links e etc. Exatamente. Kézia Caroline, 18 anos, analista de mídias digitais e estudante de publicidade Manaus, Amazonas. Olha aí. Ok. Tá quente, tá quente. Tá quente e úmido. Não precisa nem saber a época do qualquer época. Sobre o Nerdcast, uma coisa que percebi é que vocês adoram a música 503 do Hans Zimmer, que é a trilha sonora Anjos e Demônios. É muito boa mesmo. No Nerdcast 256, Filhos do Éden e os Porversos, a música faz parte de um dos BGs. Nossa, mas que perceptiva a Kézia, né? Enfim, meu livro ainda não chegou, mas já tô doida pra ler. Foram exatamente 1 ano e 8 meses de espera. Olha, ela contou. Caraca, ela sabe tudo da nossa vida, eu tenho certeza, cara. Ela tá super... sistemática. Nesse meio tempo, terminei com um bofe por causa dos livros do Edu. Olha aí, mas isso é o um e-mail pro Dia das Derrotas e não entrarei em detalhes. Pô, manda um e-mail pro Dia dos Namorados aí. Exato. Conta essa história, cara. Exato. Porra. Bom, e uma das coisas que mais me consolou nesse tempo foi o Edu. Zé Mano de Edu. Vocês sabem que ele é comprometido, seu Tony. Exato. Olha a confusão, olha o barraco. O que me consolou nesse tempo foi o Edu. Ok. Soltando algumas coisas no Twitter e Facebook. Olha, olha essa conta do Facebook. Quando eu li os primeiros capítulos que foram liberados pela editora, fui me situando e lembrando o que o Dudu postava e essa é uma sensação fantástica. O orgulho meu é que ajudei na pesquisa de Herdeiros de Atlântida quando Daniel e Kyra foram para a floresta. Olha, já que ela é da Amazônia. Olha só. Vale lembrar que o próximo livro da saga tem nome. Paraíso Perdido. Cara, essa é mais do que a gente. Eu não sabia. Eu sabia. Que absurdo. Eu sabia. Gostaria muito de um Nerdcast com spoilers free de Herdeiros de Atlântida, assim como fizeram do A Batalha do Apocalipse. Ela quer. Aí é lá pra frente. Mais pra frente, exatamente. Mais pro frente. Enfim, sou mega fã do Edu. Ok. Pela forma de escrita e como ele nos envolve na história. Além de tudo, sou fã da verdadeira jornada do herói, que é a vida de escritor dele. Muito bom. Parabéns. Temos uma fã freak aí, hein? Um e-mail de Dona Chali Tacheto. Olha aí. É um off-topic. Off-topic, nada a ver com o Nerdcast. Estudante de engenharia mecânica e assistente de RH. São José do Rio Preto, São Paulo. Querido Jovem Nerd, olha aí. Tá zoando, Eduardo? Tomou um querido Jovem Nerd na só... cara. Ah, ué. Pode ser qualquer coisa. Pode. Exato. É isso que eu conto. Sou uma ouvinte... que fica na Não, não, não, não, não. Não usou o e-mail dela. Fica ansiosa toda sexta para o novo podcast. Fiquei muito feliz com algo que aconteceu na minha faculdade que foi inesperado. E vocês gostariam de saber? Não sei se gostaria. Aconteceu o Encontro de Comunicação 2013 e, como de costume, teve palestra nos dias do evento. No segundo dia, a palestra era com um ex... Você tá brincando? Com um ex-BBB? Eu vou ler de novo, porque eu acho que não entendi. Aconteceu o Encontro de Comunicação 2013. Comunicação 2013 na faculdade na dela. Na faculdade dela. Beleza. E aí, uma um palestra. Dos palestrantes... Um dos palestrantes era um ex-BBB, Maiara Medeiros, grande publicitária e produtora de filme pornô. What? Cara, que mistureba! Meu Deus do céu! na palestra. Qual foi? Que palestra foi essa? Jovem Nerd já tá dando copy-paste aqui, eu tô vendo no Google Docs. Olha só o textinho marcado, caraca, tô... esse é o Jovem Nerd. Eu quero ver quem é, rapaz. Eu sei. Não conheço, nunca vi. Na palestra, ela praticamente explicou como era o marketing na área da pornografia. Uhum. Eu não entendi ainda onde você quer chegar falando não, vamos interessante. Vamos lá. Explicou muitos conceitos publicitários, mas o mais interessante foi que, dois pontos, ao chegar ao final dos slides, ela colocou algumas recomendações de livros, filmes, vídeos, revistas, e adivinha o que estava lá? Sim, querido jovem nerd, você... O quê? Ao lado de revistas como Super Interessante e grandes autores da área de publicidade. Você foi colocado de recomendação de podcast. E ela disse que quem quisesse estar atualizado deveria acessar e ouvir. Olha aí, rapaz! Achei o fato interessante e fico feliz por ver que o sucesso de vocês cada vez cresce mais. Beijos, dona. Olha aí, então a Mayara é ouvinte do Nerdcast. Olha só, fazemos sucesso. Fazemos sucesso com ex-BBB. E pessoas que trabalham no ramo de pornografia. Se isso não é sucesso, eu não sei mais o que é. Excelente, muito bom, cara. Felipe de Oliveira Soares, 28 anos, licenciado em Ciências Biológicas, professor e futuro bancário, Natal. Peraí, cara. Tu escolheu o curso errado? Tá tão ruim do mercado de trabalho, cara. Ciências Biológicas, tu vai virar bancário? Nada contra os bancários, mas o cara tá... Nada contra os bancários, o preconceito só vem implícito. Mas geralmente não existe nada. O cara tá estudando ciências biológicas. O cara é futuro bancário, mano. Não há como consertar. Toca pra frente e deixa pra trás. Natal, Rio Grande do Norte. Vi essa notícia em um site e vim compartilhar com vocês. Esse é o incrível testemunho que ocorreu no dia 4 de 5 de 2013, do três vezes ministro da Defesa do Canadá, que esteve no cargo por um total de 23 anos, Paul Hellyer, em uma audiência em Washington. Ah, olha só, eu já vou falar logo. Ah. Eu li essa notícia, acho importantíssimo. Tinha que chamar a Afonso Solano aqui. Ah, importantíssimo a gente falar dela aqui. Ah. Inclusive, falei pros robôtos averigo e pra ver se não é loucura. E eles falaram, é verdade. Quer dizer, é verídica. Então, se é verdade, eles não sabem. A verídica é a notícia, né? Sim, o fato que a gente vai reportar. Isso. Ele, esse cara, que já foi ministro da Defesa do Canadá. Já foi, não. Por 23 anos. Por 23 anos foi ministro. Da Defesa do Canadá. Isso. Não é qualquer maluco. Ele oficialmente afirmou que OVNIs são tão reais quanto aviões no céu. Que existem... pelo menos 4 espécies extraterrestres que estão em contato com a Terra e que existem ETs vivos vivendo na Terra e que pelo menos 2 deles estão trabalhando com o governo dos Estados Unidos. Ah, ah, eu sabia, não, cara! Eu... Segurança do Obama. Ele ainda fala, abre aspas, esta foi a minha declaração, o que me deu a chance de ser o primeiro líder de primeiro escalão no mundo a fazer essa declaração de maneira clara e inequívoca. Olha aí. Fecha aspas. Achei mais. Ele podia ter acrescentado que estava, né, portando todas as suas faculdades mentais, né? Seria importante numa declaração então, como essa. O cara declarou e só, né? É a palavra dele, né? Contra porra, mas o sexismo do mundo. Olha só. O cara não é um maluco que escreve pra revista UFO. Isso, entendi. O cara não é um doido que participou do Nerdcast e foi abduzido. O cara não falou de mulher macaca. O cara foi... Entendeu? É um cara de alto gabarito. Eu entendi. O cara não foi... Olha só, não foi nem um presidente que passou ali um período curto de tempo. O presidente foi eleito para 1 mandato ou 2. O cara ficou trabalhando como ministro da defesa. Tudo bem que é do Canadá. Não tem lá essas defesas todas, né? Não tem muito o que se defender. Eles lutam em guerras e tal. Mas o cara ficou nesse cargo de alto escalão por 23 anos. Ministro da defesa. Ministro, não é? Não é o copeiro do ministro da defesa. Eu entendi. É o ministro... Tá entendendo o que eu tô falando? Eu entendi. Tudo bem que o brasileiro tem um referencial meio equivocado de ministro, né? Quando a gente fala ministro. Mas era o ministro, tá entendendo? Eu entendi. Não era... É uma parada sinistra. A não ser que o cara tenha pirado forte e por isso ele não é mais ministro da defesa. É uma parada que tem peso, cara. Uhum. Tem peso. É como se o Obama aparecesse na televisão e falasse aí. É isso. Não é como se fosse o Obama, né? Se fosse o Obama, seria o Obama, porra. É, exato, né? Um pouco menos, né? Você tem esperanças, então, pra... Porra, me deu uma animada. Te deu animada? Me deu uma animada, porque eu tava meio... Tava meio desanimado. De não acontecer nada no mundo, né? E agora a gente tem a possibilidade de... Os caras falam... Ih, caralho, o cara... Ou eles vão aniquilar esse cara... Mas vão abrir, vão tirar a máscara e vão se revelar. Gostei. Espero que outros figurões de altos escalões... Aproveitem, né? E falar, quer saber? Eu vou falar mesmo. Eu vou falar. Vou falar mesmo. Tem mesmo, tem uma porrada. Inclusive, George Bush era. Ai, meu Deus. Era alienígena. Então vamos tratar de reimprimir esse protocolo do Blue Hand alienígena. Urgente, né? Urgente, que a galera tá precisando. A Deep Web. Olha só, eu já sei que o Marco Gomes vai falar que praticamente tudo é Deep Web. Que informação de banco, de faculdade. Ok, beleza. Que Gmail. Isso, ótimo, parabéns. Mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer a podridão. Eu quero a podridão. Eu não quero saber do whatever. Do whatever eu quero saber. Eu quero então, saber do sinistro. O conceito... Eu quero mergulhar na Deep Web e sair sujo. Então, o conceito é o seguinte: Deep Web é tudo aquilo que não é indexado pelos buscadores, é isso? Exato. Então, eu acho que devia ter duas classificações. Porque, assim, quase tudo não é indexado a partir do momento que você impede que isso aconteça, certo? Exatamente. Teoricamente, sim. Você fecha o seu domínio, o seu site, o seu qualquer coisa. Você bloquear a entrada do robô do Google ou de outros buscadores menores é Deep Web. Então, isso não é Deep Web. Isso, na verdade, é conteúdo privado. Isso é uma discussão meio semântica do papo, que tem cara que fala, Deep Web não é tão grande quanto dizem, porque, tipo, Hotmail, Gmail, é tudo privado e não tá indexado. Agora o Facebook, ele também não é indexado direito. É que nem você chamar de zoofilia de pornô, entendeu? Como assim? Você tem um pornô light. Começando pornôzinho. Bem, vamos lá. Você tem um pornôzinho light familiar que você assiste na roda de amigos. Mas você pode pegar um filme de zoofilia. Você vai chamar tudo de pornô? Não, né? É o deep pornô, é isso? Tem o pornô e tem outras coisas, entendeu? É, tem um filme do Nicolas Cage chamado 8mm. Exato. Que ele entra num deep mundo pornô. Mas o Snuff Filme já sai no YouTube, já deixou de ser deep web também. Já tem até no Facebook agora. O quê? O quê? Aquela história que até um bom tempo atrás era lenda urbana, de que existia uma rede de pessoas que fariam filmes com assassinato e coisas assim, e venderiam pra malucos. Só que isso aí nunca, até os anos 70, 80, nunca acharam prova nenhuma de que isso existia. Mas aí, até com a... o Nicolas Cage fazer filme dá ideia pra galera. Caraca, exatamente. Aí hoje em dia qualquer talibã bota no YouTube vídeo degolando jornalista. Eu lembro que na internet moleque, o 97, já, 92. Já comentamos aqui que eu procurava músicas em FTPs. Opa! Zero deles. Isso era Deep Web, não era? Um FTP que você arranjava em algum lá o IP em algum lugar e entrava e não tava no Yahoo cadastrado. Aí é semântica de novo. O que é web, né? Porque lá... Ah, não é web FTP, então. Fez aniversário, sei lá quantos anos, ontem, anteontem. Tô datando o programa ao dizer isso. Web é browser, é www, é HTTP, FTP é outra coisa, Gopher é outra coisa, IRC, é Usenet. Mas assim, beleza, é internet, tudo, né, coisas online. Então, a gente tá discutindo semântica e não chegou a lugar nenhum, afinal. Pra mim, a Deep Web, a grande característica é que ela é altamente anonimizada e altamente encriptada. Ela é feita pra não ser rastreada. Mas ela não é privada. Então, esse é o conceito que a gente vai usar. A gente vai usar, então, não vai pelo conceito de qualquer coisa que não seja indexada. Vai ser o conceito de realmente do submundo ali, altamente anonimizado. Submundo. Acho que é mais fácil, né? É, o que interessa é a maioria das pessoas, né? Eu tenho uma pergunta interessante pra quem tá confuso. Talvez possa ajudar. Um 4chan da vida, ele é Deep Web ou não? Porque o conteúdo dele, ele é indexável, certo? Certo. Mas ele some depois de um tempo. É, mas aí... É uma web temporal. Cacheável. Ele é cacheável, então ele tá lá. Pera aí, mas ele é cacheável. Tá lá. O 4chan é indexado? É, pelo Google, é, né? Você chega lá. Eu chego nas discussões do 4chan pelo Google? É, você só não chega muito porque o... São deletados. A indexação deles é um lixo, mas fora isso, chega. No momento que você chega no 4chan digitando 4chan no Google não é tão deep assim. Ah, tá. Exato, se você fizer um indexador aí, um scriptzinho que guarda todas as páginas do seu HD, você faz. Então não é deep, sabe? A história que eu falei da semântica, tipo, teoricamente qualquer site logado, qualquer site que você, pra acessar, você precisa se logar, ele é deep web, entendeu? Ele, segundo a classificação de alguns caras, eu sei que, é só a sujeira, tal, a lama, mas assim... Então beleza, então tem deep web e tem dirty web, beleza? E a gente vai na dirt web. E não tem muito o que se falar do que simplesmente não é indexado, né? É, exatamente, não dá assunto, né? Exato, já fala o que? O Facebook, a faculdade do MIT, aí o Marco Gomes vai falar do hacker que morreu porque botou os arquivos, aí todo mundo vai ficar triste. Vamos falar da putaria, do inferno, inferno na terra. Vamos chocar o Jovem Nerd. Não, que isso. Aliás, a primeira dica pra todo mundo que vai pra Deep Web pela primeira vez, depois de ouvir esse programa, se você vê escrito CP, não clique, não é Campus Party. CP é o quê? Agora vai. Agora explica. Ah, CP é a sigla interna da Deep Web pra pornografia infantil. Ah, e não. É a parte mais complicada pra você chegar nos sites. Tá manjando, nem eu sabia disso. Uhum. Inclusive, a coisa mais estranha na Deep Web é que os sites pornôs mais famosos, eles se anunciam como CP Free. Que isso, cara? É mesmo isso? É, pra não dar, pra não sujar pro teu lado, né? Fora o Gross Factor, né? Você chega lá... CP Free no sentido de não tem CP. É, que nem Sugar Free. Sugar Free. Entendi. Não, aí beleza. Aí beleza. Não, o cara tá dizendo que... O resto, toda podridão que tem dentro, ok. Não, é porque achei que os caras estavam falando que era CP de graça, entendeu? Não, é CP Freed não tem. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Qual é o caminho, qual é a estrada de tijolo de merda que a gente usa pra chegar na Deep Web? Primeira coisa, baixe o navegador chamado Tor. Tor T de tatu, O de ovo, R de rato. Tor. Tipo Batista? Não, sem H. Tor, só Tor. Tor. Sabe aqueles filmes de ficção científica? De ficção científica não, de thriller tecnológico, que o cara fala assim... Mal feito. Mal feito. Temos que rastrear ele. Ó, ele está usando roteadores do mundo inteiro e fica a linhazinha dando a volta no globo. Esse tipo é o Thor. É tipo isso. Tem um episódio daquela série Numbers, que os caras estão rastreando um hacker. Aí, cara, tem uma aula tão superficial de o que é ser hacker. Ela fala assim, sabe quando alguém tem uma ideia? Tipo assim, como é que a gente vai achar o hacker? Aí a mulher fala assim, IRC, Internet Chat Relay. É pra onde os hackers vão conversar quando eles não querem ser ouvidos. Ai, que caralho, cara. Aí a mulher fica monitorando, ó. Entrou no IRC, ela já tá monitorando o hacker. Aí quando ele aparece, pula na tela dela, os hackers conversando, cara. Ah, torproject.org, hein? Exatamente. Você baixa o navegador, é facinho. É um programa normal, não tem nenhum tipo de configuração bizarra. Vou você baixar abre aqui. Ele. É a cebola, né? Exatamente, cebola, porque ele usa camadas pra te anonimizar. E ele usa tecnologia parecida, baseada, inclusive, no torrent. É o mesmo princípio. É um browser que nem qualquer outro, mas ele só faz você ficar anônimo, é isso? É uma versão do Firefox. É um browser merda que faz você ficar anônimo, não é isso? E faz ficar muito lento isso. E fica muito lento porque ele tá usando computadores de outras pessoas pra acessar os recursos. Mas peraí, se você usar Incognito Window lá do... Não. Não. Vai, Incognito. Só sua mulher não vai descobrir o que você fez. Seu IP provider sabe tudo do mesmo jeito, seu provedor de internet. Agora, com o Tor, não. Com o Tor, o provedor de internet não sabe. E ele usa computadores de outras pessoas espalhados pelo mundo, aleatórios, pra acessar os recursos. Portanto, a navegação fica lenta. Mas esses computadores de outras pessoas, eles sabem que eles estão sendo usados? Ou é alguém com vírus, qualquer coisa assim? Sabem. Voluntariamente, eles instalam um exit node, né? Um nó de saída. É, geralmente são universidades ou ONGs. Mas aí, não suja pra eles? Não, porque eles sempre argumentam que eles estão instalando aquilo pra difundir informação, pra ajudar em combate à censura, em países onde há censura de acesso à informação. Tem um caso agora da polícia austríaca que prendeu o exit node, os computadores de um cara que tinha um exit node em casa na Áustria, acusando ele de distribuir pornografia infantil. Só que ele era só um exit node, ele era só o meio, né? Não era ele que estava distribuindo nada. Uhum. E aí ele explicou e tal, mas mesmo assim prenderam Xbox dele, receiver de TV, todas Xbox? As máquinas que ele tinha em casa, tinha o venderam o Xbox. Venderam tudo, levaram tudo embora, e ele falou, cara, mas eu sou só o Exit Mode. E aí os caras, a gente sabe, mas a gente vai levar tudo, e não tem conversa, e prenderam, e foi acusado de pornografia infantil. Algum policial sabe o que é Exit Mode, cara? Não foi o PM da esquina, né, cara? Foi a polícia, sei lá, de crimes cibernéticos ou qualquer coisa assim. You're an Exit Mode. O cara que tá no Roda Not Saída, ele sabe o risco que ele tá correndo, tanto é que é muito recomendado dentro da documentação do Thor, pra quem quer ser um voluntário, a rodar um relay server, né? Algo que vai, a informação vai passar por ali pra ir pra outros servidores dentro da rede do Thor, mas não vai ser um Not Saída. Então eles recomendam que pra ser um Not Saída você tem que ser uma universidade, uma ONG, que você tenha bala na agulha ali pra segurar uma bronca dessa, não um garotinho, cara. Sabe o que é recomendado também? Você não fazer essa merda. Exato. Porque aí você tem menos sarna pra se coçar na vida, né? Mas ela já tem problema demais, cara. Mas o cara que só instala o Thor pra navegar, ele não tá sendo usado como Exit Node. Não, o padrão, ele só é um client. Ah, né? Tá. Mas no mesmo programa ali, você consegue configurar pra ser um node saída. E tem uma outra coisa importante pra proteger a galera por conta da liberdade de opinião e democracia. Essa galera que faz essas revoluções no Egito, nos países árabes e tal, eles usam muito esse tipo de coisa pra não ser pego. Porque, por exemplo, o governo iraniano monitorava a internet, os vídeos que eram publicados e tal, pra ver quem eram os líderes e ir atrás, entendeu? Então essa galera, ela é muito, muito vigiada de muito perto. E isso é muito importante pra esses caras. Só que é lógico que esses caras são 0,0001% da galera que usa Thor, né? Você não pode botar um nó de saída only for a revolution? Mas o Thor, ele foi inventado, essa tecnologia, esse protocolo, enfim, pra ajudar essa galera, pra se preocupar junto com outras coisas, que é GPG, criptografia em geral, pra ajudar a galera que quer se comunicar sem ser monitorado. O cara, às vezes o cara só quer, assim, eu não quero que ninguém veja o que eu tô fazendo, não quero ser julgado, não quero receber anúncios segmentados porque eu gosto de bonecas infláveis e tal. Então, toda essa tecnologia surgiu pra você realmente conseguir navegar anonimamente. Pensando muito em ativistas políticos, que nem o Marco falou, Irã, Coreia do Norte, essas coisas, mas aí a tecnologia é usada pra, né? Pra tudo. Pra tudo. E tem um outro assunto que é importante, que é, a gente não vive muito isso aqui, porque a gente não tem esse costume. Mas nos Estados Unidos, toda a comunicação é monitorada o tempo inteiro. Eu estive lá agora, falando lá no evento, e o cara falou pra mim, cara, vocês na América Latina têm a sorte de não viver com esse lance da vigilância que a gente vive aqui. Toda a comunicação, o governo americano pode monitorar, e ele monitora ativamente pra poder pegar terrorista, poder pegar... Mas aí, com isso, vai embora também todo o ativismo político, liberdade de expressão e etc. Porque tá todo mundo sendo monitorado o tempo inteiro, né, cara? E aí o Thor ajudaria nisso, entre outras tecnologias. Mas o Thor é o... Eu tava falando dos passos iniciais. O Thor é o passo 1 pra você entrar na Deep Web. É baixar esse navegador Thor que você vai ser ofuscado. É importante dizer que tem que baixar o Thor Browser Bundle, que é o que já vem na configuração. Ele já vem com um conector e uma versão do Firefox configurado já. Se você baixar só o Vidalia, você vai ter que manualmente configurar e é bem capaz que você faça merda. Então baixa o Browser Bundle. Outra utilidade pro Thor é quando você vai numa rede de hotel ou você vai num café, num restaurante, algum Wi-Fi aberto, é uma maneira fácil de você navegar sem quem tá na mesma rede que você te espionar. Tem maneiras melhores e até que você vai navegar mais rápido, mas o Thor é uma maneira também de você se proteger. Agora, se o cara quiser dar um passeio no Xvideos e tal, não precisa, né? Não precisa do Thor. Não. Manda então, o Windows e já era. Ele vai estar vendo pornografia com uma conexão de 14.400, assim. Olha a preocupação do Javier. Eu sabia que seria. Eu não posso fazer piadinha com pornografia. Pode fazer piada. Tudo de volta pra mim. Toda piada, ela tem um fundo de verdade baseada na experiência. Tá bom, ok. É comunicação, tem que comunicar com todas as pessoas, rapaz. Eu sei. O Jovem Nerd vê pornografia e depois quebra o notebook. Acabou, a fogueira dos HD. Sabe quando o cara usa o telefone e celular e depois ele quebra o telefone? O celular quebra o notebook. Se um site não quer que seu conteúdo seja indexado pelos buscadores e tal. Primeiro, como é que funciona essa indexação, que eu acho super mágica? Como é que funciona um robô do Google indexando coisas na internet? Como é que é essa porra? Então, é um robô, inicialmente ele chamava crawler, inclusive, que ele rastejava pela web. Uhum. E ele grava tudo que ele vê. Ele acha um link, ele segue esse link e grava o que tem nessa página. Nessa página tem outro link, ele segue e grava também o que tem e ele vai rastreando. Aí é minha dúvida, como é que ele acha o link, maluco? Se não tá indexando... Tá falando do Google, normal. O Google. Ok, olha só. Eu acabei de publicar esse Nerdcast. Isso. Tá publicado, virou um post, certo? Aham. Uhum. Como é que ele vai ser indexado? O Google tem lá o seu site como um dos sites que ele olha periodicamente. Ele vai abrir o seu site, o robô lá vai abrir o seu site, vai verificar o que mudou em relação ao que ele já tem e vai indexar o que é novo. E aí, se tiver um link no código-fonte, ele segue o link no código-fonte. Eu lembro que antigamente, você às vezes tinha que... Até que ir em alguns buscadores, não todos, mas você tinha que ir se indexar. Lembra que tinha alguns que faziam isso? Cara, o Yahoo, né? Assim, chegar e falar, eu sou Jovem Nerd e tal. Aí ele passava a... Você até dizia quantas vezes você atualiza o seu blog, site, whatever, por dia, por mês, por semana. E aí ele passava a visitar o seu site regularmente pra saber pra que... Pra, exatamente, pra... Nossa, que primitivo isso. É, né? Mas rolava, né? É, então. Quando tempo, eu fiz um site no... automático. Quando eu fiz um site no Geocities, eu fui no Alta Vista me cadastrar. Eu falei assim, não, esse site geocities.com já tem muito as páginas cadastradas aqui, já estourou o limite. Você não pode se cadastrar aqui. Você ficou de fora da indexação. Quem? Entrei na Deep Web, cara. Mas aí ele faz isso e agora você não precisa mais dizer que seu site mudou, porque ele sabe automaticamente. Ele vai verificando sozinho. E, Jovem Nerd, imagina que é como um... Nem sei qual é o termo, mas é um grafo isso. Ou seja, na verdade, imagina, todos os seres humanos, eles não são conectados socialmente? As páginas também são, entendeu? As páginas, elas têm link entre elas. Não, mas peraí. Volta um nível, volta uma camada da cebola aí. Como é que ele acha o Jovem Nerd? Como é que ele sabe que o Jovem Nerd existe, pra começar? Cara, hoje em dia, pelo Chrome, okay, né? Pessoas navegando pelo Chrome, ele já sabe que aquela URL não, existe. Okay, não, mas... Antigamente era por links, não é? Isso, alguém linkou o Jovem Nerd, ele descobriu o link. Chegou no seu, exatamente. Tanto que antigamente, esse era um dos pesos mais fortes do PageRank, né? Quanto mais... Ainda é, né? Eu suspeito ainda que o Google tenha táticas de descobrir também que não são documentadas, porque nos meus testes de intrusão, que eu fiz até alguns meses atrás... Agora a gente começou a falar sério. Tem uma tática que chama Google Hacking, que você vai usar da indexação do Google para achar diretórios ocultos dentro dos servidores. Então o Google, de alguma maneira, ele acha diretórios que parecem que não foram linkados em nenhum outro lugar, mas ele acha. Você joga o site, dois pontos e o domínio, você vai conseguir listar tudo que o Google indexou dentro daquele site, dentro daquele domínio. E eu já achei muitos diretórios e arquivos que nem o próprio administrador sabia que estava disponível no servidor dele e que o Google encontrou. Então é muito louco, assim, o poder do Google de indexar as coisas. Mas você pensa que o Google tem o Chrome, tem o Google Analytics, ele tem várias tecnologias que acabam ajudando nisso tudo, né? AdSense, AdWords, todas essas ferramentas. É, tudo isso. Se você é um webmaster, um dono de um website, e você não quer que o Google ache as coisas no seu site, existem algumas maneiras de você dizer pro Google, não indexe meu site. Uma delas é pelo link no próprio Google, lá no rodapé tem um dos links que você vai seguindo, você diz pro Google não te indexar. Outro jeito é você dizer no seu código HTML, Google, não indexe essa página. Tem também um arquivo chamado robots.txt, que você põe no seu servidor, você escreve dentro desse arquivo txt quais são os diretórios que o Google não deve indexar, e o Google não vai indexar, mas é tudo na confiança. Você tá dizendo que o Google não indexa. Mas aí tem um ponto aí o Google não vai indexar porque você confia no Google, entendeu? É engraçado o lance do robots.txt, porque o administrador que coloca um diretório lá achando que o Google não vai indexar, de fato o Google não vai indexar, mas ele tá dando de bandeja pra um invasor ou pra alguém curioso achar os diretórios que ele não quer expor. É, porque qualquer pessoa pode ler o robots.txt. Exatamente. As ferramentas de escaneamento de vulnerabilidade, a primeira coisa que elas fazem é checar no robots.txt se tem algum diretório que o administrador achou que ia ficar oculto. Ih, deixa eu ver o que tem aqui no rabo do TXT do Jovem Nerd. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Vamos brincar de Google Hack um pouquinho? Vamos. Vamos lá, crianças. Abra o Google. No seu Google, você digite, entre aspas, index, espaço, off. Aí você dá espaço, barra, espaço, Picasa. Picasa.ini. Picasa.ini. Tá até aqui num dos mais procurados. Deixa eu falar, uma dos sugeridos. E aí você vai no Images Off e você vai ver várias imagens de pessoas que compartilharam os álbuns do Picasa sem perceber. Eita! Peraí, calma aí, não entendi. Deixa eu fazer. NFSW, hein? Aviso. Not safe for work. Você tinha dúvida que esse Nerdcast não ia ser todo putaria? Olha aí, quer brincar, cara, mais ainda? Troca picasa.ini por personal. Puta. Index of personal? Isso. Personal. No images? Ah, aí tá tranquilo. E o que que é isso, esse personal? É o de gente, tem algum diretório chamado personal, compartilhado sem saber. E se vocês quiserem pornografia amadora rápida, é só trocar o picasa.ini ou personal por nude. E aí você vai ter um monte de coisas. E lembrando, isso não é Deep Web, porque tá no Google, indexado. É no Google. Você pode trocar o Index Off por Honeymoon também, é muito bom. Cara do Cardoso Mestre. Sabe tudo. Excelente, muito bom. Agora tá todo mundo olhando o nude aí, né? Acabou o programa. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. A gente já entendeu como é que funciona os bots do Google. E aí, você já entendeu que você pode simplesmente mandar o cara não indexar a tua página, só que ao mesmo tempo você gera uma curiosidade pra quem acessa lá o robots.txt. Os sites que não querem mesmo ser vistos, eles não têm um robots.txt mandando o robô do Google não indexar a página receita de bomba e tal, né? Porque senão ela não é deep web. Qualquer investigador mequetrefe acha, opa, tem alguma coisa aqui. Isso, um dos jeitos é botar ela atrás de um login, né? Login e senha, porque aí nem o Google acessa e nem quem não tá autorizado. A não ser que use uma senha idiota, o que costuma acontecer. Exatamente. Mas assim, o login é o jeito mais comum. Então, mas essa deep web maldita, ela não é privada ou é privada? Ela teoricamente está lá e você, se você souber achar, você acha, é isso. Parte é, parte não é. É, não tem uma ferramenta de busca dentro da deep web. É, exato, isso que eu ia falar, senão não seria, né, cara? Você tem que saber o que que é, entendeu? Essa é a nota deep web. Tem que ir navegando nas wikis, assim. Tem que ir procurando nos murais onde a galera tá compartilhando que já encontrou, é bem por aí. Mas é o tipo de coisa que tem um namespace separado, ou é um cara pelo um browser normal conseguiria acessar e ser pego? Como é que é a diferença disso? Ele tem um namespace separado, o Tor ele tem incluído no navegador a parte para fazer a resolução de nomes, e se você colocar os endereços da Deep Web no navegador normal, não vai em lugar nenhum. Os endereços são coisas tipo fj35ffc.onion. Simplesmente não... Ah, é só o Torque vai, é isso? Só o Torque vai. É mesmo? Porque só o Torque entende essa parada, é isso? Exato. Isso. Ah. Só o navegador Torque vai entender esse negócio, porque não é... Não, os navegadores comuns não conseguem... Chama resolver, né? Resolver o DNS. Os navegadores comuns não entendem essa linguagem que o navegador Tor entende. Aí tá deep mesmo. Aí, se o navegador normal não vai, não é só a questão de não estar indexado. A parada tá codificada. Exatamente. Né? Um ponto interessante é que tanto quem está navegando nos sites quanto quem está hospedando o conteúdo está anônimo. Se você sobe um site com domínio.onion no final, você também não consegue ser rastreado. Ninguém sabe aonde está localizado, qual é o IP verdadeiro desse servidor. Isso é muito interessante também. É, mas o robô do Google não vai olhar ali até um .onion. Não, ele não consegue indexar. Ah, não consegue? O que o Google acaba fazendo é indexando os endereços .onion que as pessoas eventualmente postam na web normal. Né? Aí ele acaba indexando ali, não como um link, mas como uma referência dentro de um texto que alguém postou em algum lugar, mas acaba encontrando. Sim, ele indexou o post do cara, é isso. Indexou o post. Pra que uma pessoa normal faria isso? Vamos entrar na deep web. Por curiosidade, porque existe algo útil mesmo? Ou só existe putaria? Putaria é principalmente a maior parte, mas, por exemplo, pra falar mal do seu ditador, pra organizar a revolução. Sim. Mas isso é um meio nobre, né? Normalmente é pra vazar documentos confidenciais. Isso. O Wikileaks, por exemplo, é Tor. Ele usa Tor pra as pessoas subirem os arquivos e nunca serem encontrado. É, mas você pode também comprar drogas, você pode contratar hitmen, assassinos, você pode... Vender Bitcoin. Cara, tem até parada de canibal, tem paradas que são realmente sinistras. Que não é... Canibal? É. Puta que pariu. Eu li uma reportagem de um cara que se vendia pra alguém canibal. Teve um caso assim, o cara que se matou. Ah? E teve um cara que se matou e falou, eu tô me matando pra alguém daqui desse fórum me comer depois de morto. E falou uma negociação. Não, o cara falou falou, ah, eu quero que coma primeiro, sei lá, meu bingolim, porque eu quero ver, eu quero assistir. Puta que pariu, não, que horrível. É, rolou, acho que na Alemanha, né? Aonde mais? Foi tudo filmado e esse vídeo tá rolando pela Deep Web. Ah, não, aí não, cara, puta, aí é foda. Essa é a Dirty Web, é disso que a gente tá falando. Não dá pra comprar a ferramenta pelo doente que usa ela. Mas tem, cara, tem de tudo, drogas à vontade aqui, tem... Isso é inerente ao ser humano, não é culpa da Deep Web. Não, eu sei, tem uma reportagem bem interessante no Pix falando sobre no site do Pix falando sobre a Deep Web. E aí mostra metanfetamina, maconha, tudo que você quiser está lá disponível, comprando com bitcoins e tal. Inclusive assassinatos, cara. Os caras, os assassinos são bem organizados, inclusive. E com bitcoin? É, com o bitcoin. O cara paga com bitcoin? Exato. É que o bitcoin é anônimo, né? A moeda anônima. Então é perfeito pra Deep Web. Então explica o que é o bitcoin, afinal. Isso é uma outra, pai? É outro Nerdcast? Chama outro Nerdcast. Chamar alguém que fale bem do bitcoin. Mas o Bitcoin é evil, é mal. Não, nada é. Tão evil quanto o torrent. Evil é o ser humano. Tão evil quanto uma faca de cozinha. Ele é neutro. Não, mas o Bitcoin, ele não é algo que é usado no mercado normal. Ele é uma parada P2P. Ele, é isso. Não, ele é muito usado na web normal. Tem um monte de grandes e-commerce vendendo todo tipo de coisa na web normal e aceitando Bitcoin. Mas é o quê? Tem Bitcoin é tipo dots? É tipo essa porra assim? Bitcoin é o esperanto do sistema monetário. Mas é tipo isso, é uma moeda que alguém estabeleceu e existe a cotação. Tantos cotação para cada moeda vale tantos dólares, entendeu? E aí você. Assim como tem cotação para dinheiro do Second Life, do World of Warcraft, existe cotação para tudo. E aí o assassino Hitman fala: eu cobro para assassinatos na Europa, eu cobro 20 mil dólares, para assassinatos nos Estados Unidos, eu cobro 30. Mas quem é que paga? Normalmente quem quer matar alguém, não, né? Não, eu sei, mas olha só. O cara fala assim, 50 mil bitcoins. Aí você bota na conta do cara. Quem é que vai transformar esse bitcoin em dinheiro mesmo? Alguém que tá querendo bitcoin. Exato. Não, que dólar. E aí ele faz a venda via cotação e dele. E é tudo anônimo. E o cara muda a conta dele. Ele pode trocar por dólar numa casa de câmbio de bitcoin ou ele pode comprar coisas na internet normal e na deep web usando bitcoin. Ah, entendi. Puta merda, que sinistro. Eu acho interessante o conceito, a filosofia do bitcoin de que, não, que foi um cara completamente anônimo, que até hoje ninguém sabe a identidade do cara que bolou o conceito criptográfico por trás do Bitcoin. O cara soltou um paper numa lista de discussão de matemática e criptografia com pseudônimo e os pesquisadores, os professores, os estudantes de criptografia validaram o algoritmo do cara como algo viável sem o cara dizer quem ele era. Muito curioso. Mas peraí, um hacker não pode criar bitcoins? O Bitcoin, pra você entender, ele é uma moeda que ela tem um processamento matemático por trás, que pra gerar um Bitcoin você precisa fazer um cálculo lá super complexo pra gerar uma moeda nova. E por isso que ele é limitado e tal, e tem um limite de quantidade de Bitcoins que você consegue gerar. Hoje o Bitcoin, na última cotação, a cotação que fechou hoje, fechou a 104 dólares um Bitcoin. E aí ele flutua igual a bolsa normal, só que pra gerar um Bitcoin não é igual a moeda que você imprime um papel ou que você, enfim, cria valor através do PIB ou alguma coisa assim. Exato, como é que funciona essa economia? Pra gerar um Bitcoin, você tem que fazer cálculos através de processadores, e esses cálculos precisam fazer o sentido lá dos números primos e etc, pra você gerar um novo Bitcoin. Então, mas o hacker não pode criar um programa que criar 100 mil Bitcoins e trocar por dinheiro? Não, porque o cálculo é pra chegar nisso é muito complexo. É mais caro do que 100 dólares. E não, mas quem é que tem autorização pra fazer? Qualquer um. É por isso que é imaginário, cara. Qualquer um pode chegar e botar o computador pra ficar ralando durante semanas pra conseguir alguns centavos. Imagina uma mina de ouro que você passa lá 6 meses cavando, acha não sei quantos quilos de ouro. Aí você bota tudo de volta, tampa e diz, eu tenho X quilos de ouro. Porque o Bitcoin é isso. Porque ele é uma moeda que na origem dela, ela não tá lastreada por nada. Ela não representa nada a não ser tempo de máquina perdido que podia ter sido usado pra pesquisar a cura do câncer. Mas como é que eu sei que um Bitcoin é real? Porque assim, uma moeda de ouro antigamente, a pessoa pegava e mordia. Opa, essa moeda é verdadeira. Nunca entendi isso também. Nunca entendi porque o cara morde a moeda e pronto, ela vale. O dólar é rastreado na economia dos Estados Unidos. E o dólar, ele é uma... Existem vários, assim como a nota de real, como a nota de euro e outras moedas. Aquela nota de papel, ela não é qualquer um que pode fazer. Ela tem toda uma série de instrumentos de segurança. Como é que eu sei que o seu CPF é real? Existe uma lógica nos números. Exatamente. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa. Mas peraí, mas não existe uma casa da moeda de Bitcoin. Vamos lá. Que a Reserva Federal tem controle sobre o dólar. O Bitcoin é descentralizado. Enquanto uma instituição que tem uma grande discussão se ela é pública, se ela é privada, se ela é federal, se ela é particular, que é a Federal Reserve, só ela tem poder de imprimir o dólar. O Bitcoin, qualquer um no seu computador consegue gerar ele se chegar naquela conta dentro daquele algoritmo. Então, mas isso não é um segredo, esse algoritmo? Não. Qualquer pessoa pode chegar e mexer nisso. Isso. Você tá querendo dizer que o cara precisa de processamento de meses pra gerar uma Bitcoin, é isso? Isso. E, inclusive, ele gasta mais dinheiro em energia elétrica pra gerar um Bitcoin do que os $105 normalmente. Opa, agora você tá... A base de uma economia viável, né? Mas gasta mais mas não era assim no começo. No começo era muito mais fácil, porque o que acontece? Exatamente. O algoritmo, ele permite você achar um número que não foi descoberto por ninguém. No começo tinha muito mais números disponíveis, né? Tinha muito mais... Aquela função conseguia ser gerada e gerar aquele número com muito mais facilidade. Agora tá cada vez mais difícil e não compensa mais. Parece que no começo compensava. É a corrida do ouro sem ouro. Exatamente. Ouro no começo era fácil, já é difícil. E aí as pessoas que utilizam o Bitcoin como moeda vigente lá pra fazer trocas e tal, elas têm algum programa que valida cada Bitcoin, é isso? Isso. E fala, isso aqui é o Bitcoin de verdade. Luz negra. Isso, é tipo isso. É como se você procurasse um número primo, entendeu? Ah, eu escrevo um número primo no papel, ele é único e esse número é só meu. E aí você tem todo um sistema pra validade que só você tem aquele número, mais ninguém, que ele não é uma duplicata. E aí você precisa de algoritmos cada vez mais complexos pra achar o próximo número primo, né? Então é basicamente isso. Ele é bem baseado nisso mesmo. É uma fórmula matemática que pra você achar o número é muito difícil, mas uma vez que você tem o número, você valida muito facilmente que aquele número ele é válido dentro do sistema. E aí, se você tem o número e se você fala, ó, esse aqui é meu Bitcoin, qualquer outra máquina consegue validar rapidamente. Não, esse realmente é um Bitcoin. Mas se você tem um número que é falso, a máquina vai dizer, não, esse número não é um Bitcoin, ele é falso. É bem por aí. Mas vocês viram o que acabou acontecendo, né? Como ficou cada vez mais difícil um simples computador conseguir gerar esse número, hackers acabaram usando botnet, que são redes de computadores infectados com vírus, pra usar o processamento de toda essa rede, claro, pra gerar um Bitcoin pra ele. Uhum. É a última tendência do ground é usar botnet pra gerar Bitcoin pra um criminoso. Então, mas uma vez que o criminoso gera o Bitcoin, ele é válido e quem aceita, né? O Bitcoin em si, ele não tá atrelado ao nome do proprietário. Então, não tem como você saber quem é o dono do Bitcoin. Não tem como você ir atrás do hacker que gerou aquele número. É que nem o ouro, de novo. É que nem o ouro. Você tá com uma pepita de ouro, ela é sua. Exato. Tem algum aplicativo que mede o índice do Bitcoin diariamente? Tem. Tem um site. mtgox.com. mtgox.com. Olha aí. No topo, primeira linha tem lá. E é divertidíssimo você ver as variações loucas, que como ele também, realmente, ele não tá atrelado a nada, tem dia que ele cai 70%, tem dia que sobe 50%. É porque é oferta e demanda, né? Pessoas, assim como o nosso dólar, é que o dólar e o real, como tem muita gente comprando e vendendo, ele não varia radicalmente, mas ele tá sujeito às mesmas forças de oferta e demanda. Pode daqui a um tempo ter uma bolha, todo mundo começar a querer vender Bitcoin, falar, ah, essa parada já era, vou trocar em dinheiro e ele valer zero, entendeu? A diferença é que o dólar tem os órgãos controladores, que eles bota um break no sistema pra evitar. A gente poderia ser especuladores de Bitcoin se a gente quisesse. Olha só, o Bitcoin hoje variou entre $91 e $126. Caralho, cara, é um mercado tá muito maluco. Tá em 105. É isso aí. É muito louco mas mesmo. Mas também tem a ver com volume, né, cara? É muito menos gente tradando, então ele varia muito mais mesmo. Quanto mais gente houver, mais estável ele vai ficar. É, mas ele é uma moeda, cara. Como qualquer moeda, as pessoas têm que acreditar. É assim, é isso. Quem acredita tem valor. Quando você para de acreditar, ele deixa de ter valor. Eu não acredito porque a minha fé toda tá no dinheiro do Second Life. É bem por aí. Ele é um acordo, né? Ele é um acordo entre todas as partes. É isso, ó, eu acredito que, como qualquer moeda. Eu acredito que um dólar tem esse valor. E é por isso que um dos motivos da gente ter hiperinflação. Que a galera, amanhã já vai estar mais caro, eu já vou aumentar meu preço. E o plano real, ele acima de tudo foi um plano psicológico. Pra quebrar a mente das pessoas de que tudo tinha que ser indexado pela inflação. Só que aquilo gerava, né? Ah, eu vou reajustar pela inflação. Isso gerava mais inflação e tal. Então assim, teve medidas econômicas, austeridade, corte de gasto do governo lá, mas o Plano Real foi, acima de tudo, uma medida psicológica, que tinha aquela moeda intermediária, o RV. Então, galera, agora tem essa moedinha aqui de banco imobiliário, um novo índice que você vai converter do real para o cruzeiro, para as pessoas se acostumarem a coisas que não aumentavam todo dia. Então, assim, hoje em dia, o lastro ouro cada vez mais ficando para trás, dinheiro é um acordo que entre todas as partes, entre as pessoas que acreditam que aquilo tem um valor. É, mas aí a gente tem um monte de regras e leis de mercado, né, para não deixar essa porra virar uma putaria, né? Bitcoin não tem nada disso. Tem um algoritmo. Também, Bitcoin tem 2 anos. Tem um algoritmo que eu confio mais do que na arbitrariedade política, por exemplo. Não, e tem outra coisa. O Bitcoin tem 2 anos, gente. A moeda tem, sei lá, 10 mil, 20 mil, não sei, mas enfim. Não, cara, falta chão aí. Tem moeda. Em 5 mil anos a gente conversa. É, mas é algoritmo, cara. Aquela frase, né, da cultura hacker. Algoritmo é lei, cara. É o que o Vinícius falou. O governo de qualquer país pode virar e falar: ah, galera, vou sair emitindo papel moeda porque eu preciso de dinheiro para pagar o exército, a dívida, ou enfim, e quebrar a economia, entendeu? O algoritmo é mais sólido do que isso. E é open source. Mas qualquer um que acha que o algoritmo tá errado, ou que ele possa ser melhorado, é só ir lá e sugerir uma melhoria. É aberto para qualquer um melhorar. Mas tem uma coisa: não venda seu carrinho, a sua casinha e vá investir tudo em Bitcoin. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente tá falando. Puta merda. A não ser que você tenha vários carrinhos e várias casinhas. Ou queira matar alguém. Ou isso. Check this out. A Deep Web é como qualquer grande metrópole. Você tem o poder de chegar na cidade e escolher onde você quer ir. Eu quero ir no bairro mais violento, na boca de fumo, eu quero ir no museu de arte, aonde eu quero ir. Não existe essa história de que vai começar a pular na sua tela via pop-up, pornografia e gente morta e assassinato. Você tem que ter a decisão de buscar isso. Uhum. Isso tem que te atrair de alguma forma. Então, eu vejo a ferramenta como uma coisa neutra, sem valor. Só que valor. Aquele cara que tá em casa e pula uma putaria, ele... Meu Deus, de onde veio isso? Ele não é impune, né? Ele foi atrás, é isso. Na verdade, é mais fácil isso acontecer na web normal do que na deep web. Ela é neutra, por mais que a gente brinca, fala sacanagem e etc, mas ela é neutra, ela é igual qualquer outra ferramenta. Exatamente, não tem valor intrínseco, você tem que atribuir um valor pra ela. Eu vou usar pra ir atrás de documentos top secret sobre extraterrestres. Eu vou ir atrás de documentos sobre energia livre, que foi suprimido pelo mercado, pela indústria do petróleo. Ou eu vou atrás de gente morta. Você decide. Que é por aí. Mas também tem uma coisa, né? A pessoa desavisada, ela pode estar sujeita a pegar vírus, a ser invadida por um hacker que tá ali no canto esperando um cara desavisado passar. Cara, hoje a minha mulher recebeu um link de um fornecedor e era um Sandspace desse da vida, né? E não é deep web, né? Site normal. Recebeu por e-mail, o cara mandou, era um arquivo grande. E aí tinha um banner nesse site que era assim: baixe seu arquivo aqui, um desenhozinho de um download. Ela clicou. Aí ela me mostrou: ué, tá mandando eu instalar um programa aqui pra baixar o arquivo do cara. Me ajuda aqui. Não, olha aqui, o link do download here tava mais embaixo, mas o anunciante fez um banner imitando o link de baixar. Então, assim, não precisa ser deep web, cara. Você tá sujeito a baixar coisa com que vai instalar 20 barras no seu Internet Explorer. Porra, mas isso acontecer na sua casa é decepcionante. Olha só, né? Decepcionante. Ó, e tem mais um ponto aí, Cris. Na visão do criminoso, que é o cara que quer que o máximo de pessoas instalem o seu malware, o seu vírus, o seu trojan, pra ele construir uma rede, que é uma botnet, né, uma rede de computadores infectados, pra ele faz muito mais sentido ele colocar uma página explorando uma vulnerabilidade no navegador, que é geralmente por onde eles conseguem instalar um trojan, um malware, na web normal, onde existe muito mais tráfego de pessoas... Que otário! Do que na deep web, que tá muito restrito aos corajosos, aos curiosos e tal. Então eu acho que a web normal consegue, de certo modo, ser mais insegura do que a deep web. É, cara, você vai na casa de swing sem camisinha, bicho. Pode estar indo só pra olhar. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Tô dando uma olhada aqui na Hayden Wiki, que é uma das wikis que são pontos de entrada da Deep Web. Coisas que você pode fazer na Deep Web. Tem um site com informações sobre lavagem de dinheiro profissional. Ok, acho válido. Não fala isso, que as pessoas vão acreditar em você. Puta merda, só faltava essa. O legal é que eu joguei The Hidden Week no Google e ele me mostrou um link de Onion, né? É, tem um site com informações de advogados para direito internacional, quando você for preso lavando dinheiro. Tem um site vendendo dinheiro falso. Olha aí. Olha isso. Eu já passei muito dinheiro falso na minha vida. Cassinos. Como assim, cara? Você tá maluco? Passou dinheiro falso. A gente chama de Bitcoin agora. Tem vários cassinos. Tem sites que fazem transferência PayPal Bitcoin, que é proibido, mas eles fazem umas voltas danadas pra conseguir. Ele vira dinheiro na tua conta do PayPal, é isso? É. Tem um aqui que é o Contract Killer, que é pra contratar assassinos. O slogan deles é ótimo: mate o seu problema. Que pariu, cara! Dedo duro, um paparazzo, marido rico, policial, juiz. Exatamente, varia de $5,000 até $500,000. Caraca! O cara fala, eu mato desde sua desavença até político, celebridade. Caraca, sério? É? Os mais caros é político, grandes celebridades e grandes CEOs de empresa, Marco Bones. Caraca, que bizarro, que mundo é esse, maluco? Olha, você tem um negócio aqui que é fantástico. Stolen Mac Store, uma loja que vende produtos Apple roubados. Caraca. Com 50% de desconto. Caraca, cara, que terror. Não dá ideia. Agora fala um negócio legal aí também, vai. Coisa legal, tem o Pastebin, que é onde você pode compartilhar zilhões de documentos de uma forma completamente anônima. Tem o Freedom Hosting, que são, eles hospedam de graça sites complicados, tipo Revolucionário Sírio, essas coisas. O WikiLeaks é um site complicado, né? A gente podia fazer um site Revolucionário de Sofá e hospedar aí. Revolucionário de Sofá. Tem vários sites com editoriais políticos. Tem um agregador de notícias independente das corporações de mídia. Olha aí. Tem um aqui que é a cara do Marquinho, que é o Freedom for People, um grupo revolucionário contra o capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo, não, tá doido? Vários BBSs antigos para troca de informação. E tem o Inferno Online, que é uma rede antissocial que seria um clone do Twitter na Deep Web. Olha só. Esse aí deve rolar umas paradas bem loucas. Eu já tô de saco cheio do Twitter. Calcula Inferno Online. Tem uma vulnerabilidade no Tor, no design do Tor, que é uma coisa que não conseguem resolver, porque é assim que a coisa tem que funcionar, senão o Tor, a rede interna do Tor, não consegue interagir com a internet. Então, quando você está dentro do Tor e quando você acessa um site que não faz parte da rede do Tor, que não é um site com domínio.onion, que é um site normal, por exemplo, você acessa o Twitter de dentro do Tor. Como o Twitter hoje permite o login via SSL, via HTTPS, ele não está vulnerável a isso, mas o Twitter em 2007, 2008, 2009, ele não tinha SSL. Então, quando você logava no Twitter, você estava transmitindo o seu usuário e senha em texto puro, né? Ele não estava sendo criptografado. Caraca. Dentro do Tor, essa informação precisa sair pro Twitter de novo. Então, ela deixa de ser criptografada dentro do Tor para ir pro Twitter. Então, o cara que roda o nó de saída, o exit node, ele consegue, rodando um sniffer, ter acesso aos dados que você está enviando para qualquer site que não roda sob HTTPS. É, você está mandando suas informações através desses nodes todos, é isso? É, na verdade, de um node pro outro ele tá criptografado, mas o node de saída, que é o node onde o cara instala o Tor de modo a ser um node de saída, esse node, se estiver rodando um sniffer nele, então o próprio cara que instalou esse node de saída pode instalar esse node já com essa intenção maligna, ele rodando o sniffer vai ter acesso a toda a informação que você manda pra um site que não tá sob HTTPS. É o mesmo problema de você usar Wi-Fi aberto, rede de hotel, esse tipo de coisa, você tá sujeito ao mesmo tipo de problema. O cara ficar ouvindo ali na rede tudo que tá sendo trafegado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você usa o 3G da sua operadora, isso é aberto ou é fechado? Não, é fechado entre você e a operadora, mas a operadora tem acesso a tudo que não é SSL. E se alguém conseguir entrar na rede, não, será que não? Pô, algum funcionário ou malicioso dentro da operadora, ele pode ter acesso a tudo que você tá enviando e que não tá criptografado sob SSL. Alguém do seu lado aí, igual aquele bem filme, né? Não, alguém, o cara tá do meu lado e ele tá interceptando o sinal do meu celular, não, porque ele é criptografado entre a torre, entre a operadora e o seu celular, então não dá pra entrar. Mas o cara lá na operadora tem acesso a tudo que não foi SSL. A gente fala SSL e tal, HTTPS, beleza. Seu Gmail provavelmente tá em HTTPS, seu Facebook, seu Twitter. Mas a maior parte das coisas que você faz online não está, cara. Quando você loga lá na sua operadora de telefonia celular pra pegar a sua conta e pagar, quando você entra num serviço que tem login e senha aqui no site, não é HTTPS, tudo isso tá indo a sua informação aberta e o cara pode pegar. Ah, mas quando eu uso o aplicativo do meu banco, ele tá... Ah, de banco tá, né? O aplicativo do seu banco, sim, mas e as outras informações, sabe? E o seu Instagram, e a Apple Store, e o, a Amazon, sabe? Não, isso tudo até tem, mas você vai num fórum qualquer aí, fora da putaria, bota a tua senha lá. O Instagram não tá, não. O Instagram é HTTP. É, então, e o cara vai tentar pegar a tua senha e usar em outros lugares, entendeu? Porque exatamente. Se você repetiu a senha, já começa por aí. É uma grande tática de intrusão, é você adquirir uma senha do seu alvo e testar em todos os outros serviços, porque a maioria das pessoas repetem a mesma senha em todos os sites. Para então, saber mais, escute o Nerdcast número... Ah, e não pode esquecer do Tormail, que é a ferramenta mais útil da Deep Web. É, pois é. Que é o e-mail 100% anônimo. De verdade. Como assim? Porque é um site que ninguém sabe quem tá hospedando e que você consegue enviar um e-mail e receber o e-mail. Porque todo mundo conhece aquele macete, pelo menos os programadores conhecem o macete de você enviar um e-mail mudando o remetente através de um script PHP ou num próprio servidor SMTP que permita você enviar mudando o remetente sem precisar. Você pode enviar um e-mail como sendo o Obama, por exemplo. Exatamente. Mas o problema é pra você receber de volta, né? É, e o fato de você estar conectando num servidor de envio de e-mail, um SMTP, você tá logando seu IP lá. Dentro do Tormail, não. Ele é totalmente anônimo pra quem tá acessando e quem tá recebendo esse e-mail do outro lado vai ter o IP do Tormail, que não sabe quem você é também. Então ele não tem o seu IP. O Tormail, diferente do Hotmail, do Gmail, do Yahoo, ele não conhece o seu IP real. Sim. Então ele não tem como te denunciar pra uma autoridade. Então é o e-mail mais seguro que existe, assim. Então quando você vê esses negócios de hacker sendo pego porque o nego rastreou o IP, achou o cara e tal, esse cara é um noob. Foi menino. É cuzão. É cuzão. Script Kid. Exatamente, foi menino. Mas aí agora, existe a teoria conspiratória de que o Tormail é um honeypot. É um pote de mel e que teria sido arquitetado pelo FBI, pela CIA, pelo NSA. Uh-huh. E que aí ele estaria monitorando o e-mail das pessoas que acham que não estão tendo teu e-mail monitorado. Só um grande macete aí é você usar alguma ferramenta como PGP que vai criptografar o conteúdo do seu e-mail. Então a única coisa que o administrador do Tormail, seja quem for, teria acesso, que é o conteúdo do e-mail, ele não teria mais, porque o conteúdo estaria criptografado. Pois é, quando eu vi o site lá dos assassinos de aluguel, o cara dava essas instruções de você mandar e-mail através do Tormail, encriptado. Ou criptografado. Exato. E aí ele indicava, ele explicava como fazer, aonde pegar a chave pra poder... Criptografar e etc. Caralho, mas isso é de filme, maluco. É? Isso é de filme, cara. Isso é de que bizarro. O cara era bem atencioso. Mas olha... Eu só quero reclamar que eu passei o dia inteiro nessa merda e ainda não aprendi Kung Fu. Caraca, eu vou andar olhando pros lados aqui, rapaz. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Os caras na Deep Web tem lá o site que vende droga. Droga tantos... Deepdrogas.cebola. Drogas, exato. Aí o cara vende lá metanfetamina Heisenberg, custa 15 bitcoins. Aí o... Porra, 15 é muito, tá maluco? Cada bitcoin é 100 dólares, rapaz. Metanfetamina é barato? É barato. O mais conhecido é o Silk Road. Quanto é que tá aí a onça da metanfetamina? É azul. Azul, né? Vai estar aí carregando, continua. Aí, ou seja, o cara tá anunciando um serviço ali como se fosse, né, um e-commerce. Pô, tem um cara vendendo maconha orgânica. Puta que pariu. Essa onda do orgânico chegou na maconha já? É. Puta merda. Mas olha só, ele tá se expondo, teoricamente. Apesar dele estar na Deep Web, a Deep Web é um convite para os investigadores online também. Mas ele não tá se expondo porque o lugar é... Então, é isso que eu quero perguntar. Porque se a Deep Web tá escondida ao público geral, não quer dizer que a polícia não saiba que exista. Eles sabem, né? E eles devem andar pela Deep Web. Se a gente tá falando sobre isso aqui, né? Porra, exato. E aí o que acontece? Esses caras estão tão protegidos pelo anonimato da Deep Web que eles podem fazer isso tranquilamente sem medo de uma investigação pegar os caras? Não, o que acontece? Tem policial se infiltrando, com certeza. Não policial, mas... Investigadores, né? Investigadores de crimes especiais e tal. Inclusive, parece que esse hitman, esse assassino de aluguel aí que eu falei, ele inclusive fala lá no texto dele, no FAQ, que, cuidado com os assassinos que cobram muito barato, porque podem ser policiais disfarçados querendo pegar você como mandante de um crime. Sim. E aí, se a polícia pega, ela avisa o malandro, olha, tem um cara querendo te matar aí, e se conseguir incriminar o cara, às vezes não consegue, mas pelo menos consegue fazer com que a vítima se previna, entendeu? Sim. O assassino é bem difícil o cara conseguir pegar, porque, né, é uma relação onde nenhuma das suas partes se conhece, né? O pagamento é feito sem eles se encontrarem, o cara indica o alvo, mas ninguém nunca vai saber. Não tem esse negócio de você levar a mala cheia de dinheiro e deixar... Não, o cara vai pagar com bitcoins. Vai pagar com bitcoins. E vai ter que acreditar que o assassino vai fazer a parada que ele mandou, entendeu? Quando o cara morrer, você sabe o que o cara fez, né? Você pega, tá botando aí 20 mil dólares na mão do maluco e pode desaparecer. Pode sumir, ok. Esse cara era realmente bem atencioso. Ele falou assim, ó... Fudei, pô. Ele falava, eu cobro 5 mil pra começar, porque aí eu compro as armas e vou pro local onde tá a vítima. E aí, quando eu chego no local, eu bato umas fotos da região e mando pra você ver que eu já estou aqui. E mando as fotos das armas, eu só uso armas uma vez, então ele compra armamentos pra aquele... Caraca, pra aquela, pra aquele serviço, depois ele joga fora. E aí ele fala, ó, tô aqui, essas são as armas, agora faz o resto do pagamento pra eu concluir o serviço. Caraca, mano. Cheguei aqui, quem quer preços? É assim. Quem quer preços na minha mão é mais manda barato. Caraca, manda ver. Agora, nesse negócio das drogas, deve ser mais complicado, isso eu não faço ideia. Tem que entregar, né? Exatamente, porque tem o delivery, né? Então, tudo bem, a relação é toda anônima e tal, mas em algum momento, alguém vai ter que jogar a bolsa, né? Ou um papelote, ou o que que seja, em algum lugar, né, cara? Caraca. Pô, assim realmente é complicado. Então... Achei um negócio aqui que o Vinícius vai adorar. Pra você mostrar que não é só traficante, militante, etc. Não, tem canalha na Deep Web também. Tem um cara vendendo o Darknet Extreme Virtual Machine no SD de 16 GB. Que? Ele quer 1,12 bitcoins, mais de 100 dólares. Ele tem uma máquina virtual rodando Linux no SD, provavelmente com Tor configurado. E o cara tá vendendo isso por 100 dólares. O negócio que é de graça. Você configura em 10 minutos usando qualquer computador. Exato, sensacional. Tá vendendo um acesso a... Não, um cartão SD. É um cartão SD com sistema operacional e um browser Tor. É. Caraca. Eu não confiaria porque sabe-se lá o que ele instalou nesse Linux. Pois é, mano. Se não tem uma backdoor, é muito provável que tenha. É, com certeza tem. Ele tá ganhando esse dinheiro em cima de um trouxa que vai dar mais dinheiro ainda pra ele depois porque não resolveu usar o PayPal nesse Linux. É, a galera mais entendida de Deep Web costuma recomendar que se você realmente é leigo, se bem que um leigo, eu não sei até que ponto um leigo ia conseguir fazer isso, mas acho que não é difícil hoje, né? Você baixar um VMware Player, baixar uma máquina virtual, um ISO do Ubuntu, instalar dentro dessa máquina virtual e lá dentro instalar o Tor e usar o Tor, entrar na Deep Web apenas por dentro de uma máquina virtual. Assim não tem o menor risco de você afetar o seu sistema operacional usual, né? Verdadeiro. Por mais que... Tá dentro de uma caixa de areia ali, você tá na sandbox. Exatamente, tá dentro de uma sandbox que, se porventura você acabar sendo infectado por algum vírus, ele não vai chegar nos seus documentos pessoais, na sua máquina de verdade. Então é uma boa dica pra quem tem paranoia com segurança. E tem uma outra coisa. Você pode pôr esse máquina virtual num cartãozinho SD que você consiga mastigar ele. Porque quando a polícia chegar na sua casa, você puxa ele da máquina, mastiga e acabou. Porque os caras vão atrás do seu HD. Eles vão atrás do seu HD e vão recuperar os dados, mesmo que você dê um comando de formatar, porque HD recupera dados. Mas se você pega o SD e mastiga e quebra e rasga enquanto os caras estão entrando, acabou. Ah, eu sei de uma história de um motel. Um tio seu, né? Um motel que tinha um computador e ele tinha um caixa 2, um motel. E aí, o HD desse computador, que tinha todo o movimento, ficava numa gaveta de HD. Porque se tivesse qualquer tipo de invasão no motel, o cara puxava o HD e metia a furadeira nele. Caralho! Ficava o computador e a furadeira do lado. Puta que pariu! Na tomada, furadeira na tomada. Caraca, é muito daquele filme... Como é que é o nome daquele filme do Mel Gibson, que ele tem um apartamento todo armado pra poder destruir tudo quando a polícia entra? É, o Teoria da Conspiração. Teoria da Conspiração, é muito Teoria da Conspiração. Isso era anos atrás, né, cara? Hoje você não precisa disso, cara, porque um cartão SD tem aí 32GB, 16GB, então capitado pra caramba. Então, meu, você põe isso num cartãozinho SD, qualquer coisa que aconteça, você puxa ele, quebra, queima, joga no micro micro-ondas, acabou. Impossível te rastrearem. Não tem nada contra você. Aprendeu com a Max que a polícia entrou na sua casa, levou seu computador embora? Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Uma tática interessante é a do IO Error, que é um cara, é o braço direito do Julian Assange, que ele é um contribuidor do Tor, um programador do Tor, e ele por Julian ser Assange, pra quem não sabe, do Wikileaks, né? É o Jacob Appenbaugh, o nome do cara, é um americano muito famoso no Twitter aí, é IO Error, né? IO Error. A Rolling Stone fez uma reportagem sobre ele intitulada O Homem Mais Perigoso do Ciberespaço. Ele é um ativista aí do Tor, da liberdade de informação, da ética e tal, e ele, por ser braço direito do Assange, ele costuma ser barrado em aeroportos, costuma passar por interrogatórios e ter o laptop confiscado. Só que depois da primeira vez que ele teve o laptop confiscado, ele adotou a seguinte tática: ele vai pra algum estado, ou ele sai dos Estados Unidos, ou entra nos Estados Unidos, ele manda o HD do laptop antes, no nome de algum amigo, pra um outro amigo, algum voluntário, alguém, ou pra entregar no hotel onde ele vai, não sei, e ele viaja só com o laptop sem HD. É. Constantemente aprendem o laptop dele, ele perde o laptop, mas não perde as informações do HD dele, que nunca ele viaja junto com o HD. Imagina, cara, o dia que ele descobrir a nuvem. É o que eu tava pensando, cara. Não, mas caralho, a nuvem é rastreável, né, cara? O problema é a nuvem não é segura, cara. A nuvem não comporta todo o HD que ele tem, sei lá. Pra ele é mais fácil de baixar antes. Não, e porra, o cara é cheio de informação sigilosa, vai botar uma nuvem, maluco. É, tem uma tal de Deep Web que poderia até servir pra isso. Tem aqui. No site do Thor tem nuvem de cebola aqui, ó. Nuvem de cebola. Essa galera que bota o HD todo criptografado, isso por força bruta, dá pra o governo consegue abrir? Como é que é isso? Não, o TrueCrypt não. O Daniel Dantas teve o HD criptografado com o TrueCrypt, deve ter sido muito bem assessorado, porque pouco se falava em TrueCrypt na época do Daniel Dantas. Acho que 2010, 2009. Quem é Daniel Dantas? Pra quem não lembra, Daniel Dantas foi preso mesmo, um dos poucos casos de executivo barra político preso de verdade no Brasil, por conta de escândalos na época da Brasil Telecom. Ele era presidente da Brasil Telecom. É verdade, eu lembro disso. O HD dele foi encontrado no forro da casa dele ali, ou numa abertura na parede, sei lá, um negócio assim. A BIM, ou a Polícia Federal Brasileira, tentou quebrar o HD durante algumas semanas, alguns meses, mandou pro FBI. Quebrar no negócio de hackear, ter acesso aos dados. Uhum. A Polícia Federal acabou pedindo ajuda para a FBI, enviou o HD para os Estados Unidos. O FBI ficou um ano tentando quebrar a senha do TrueCrypt do HD dele, ter acesso ao... Não conseguiu, devolveu o HD para a Polícia Federal Brasileira, jogou a toalha e reconheceu que não tinha como quebrar o TrueCrypt. Caraca, o cara ganhou um badge, né? Ganhou o badge de você não vai para cadeia. Mas ele foi por outros motivos. É porque não conseguiram piorar a situação, né? Então você não vai ficar tanto tempo assim na cadeia. Ainda bem que o Daniel Dantas ali o meio beat, porque em 2008 eu já tinha artigos ensinando a usar o TrueCrypt. Aliás, essa dica é excelente. Além da máquina virtual, você pode rodar essa máquina virtual com o Tor dentro de um volume encriptado pelo TrueCrypt. Você bota mais SD, uma camada. SD. Sim, você cria o volume dentro do SD. Isso. Que vai que você cospe. Vai que o policial te dá um tapa na nuca e você cospe, né? Mas vem cá, pô. Mas vocês estão com informações sigilosas pra isso caralho. Isso que eu ia falar, né? Cara. Isso que eu ia falar, cara. Caraca. Cris Dias vai cuspir a lata colorida da Coca-Cola se a polícia pegar ele. Porra, cara, eu tenho que proteger minhas informações. O mundo não merece uma sextape minha. Mas aí vem um papo um pouco mais sério, que é o lance da direito à privacidade, né, cara? Não é assim, só esconde coisa quem tem algo a esconder, quem é culpado. Não, cara. A privacidade é um direito. Eu tenho o direito de, sei lá, mandar uma foto da minha filhinha recém-nascida pra minha mãe pela internet e só minha mãe vê, sabe? Ninguém mais tem acesso a isso porque eu não quero expor minha filhinha recém-nascida. Sei lá. Senão o e-mail não tinha senha, porra, né? Exatamente, é um direito. Não é que você tá escondendo o negócio do e-mail, é privado, né? Exatamente, é um direito, não é assim. Ah, quem usa Tor tem algo a esconder, é um criminoso. Não é, cara, sua casa tem muro, tá? Não, porque a gente tá falando de certas coisas, se a polícia pegar, tem que estar encriptografado. Às vezes o cara tá fazendo merda, né, cara? E a polícia pegou pra ver a merda que o cara fez. Esse discurso de quem não tem nada a esconder, não tem o que temer, é justamente o discurso usado pelo governo americano pra cada vez mais, né, quebrar, burlar ou neutralizar todo tipo de direito de liberdade individual, de direito à privacidade e tal. Que é um absurdo, né? Mas é o discurso que os caras têm usado e têm surtido efeito, assim, infelizmente. Mas surtir efeito sempre, cara. O discurso é o seguinte: olha só, a gente tá atrás dos terroristas. Você tem alguma coisa a esconder? Porque a gente quer pegar o terrorista. Se você não é terrorista, você. Esse é o discurso. O pior é que normalmente eles nem falam terrorista, eles vão logo pra pornografia infantil. Não, a gente quer usar isso é pra pegar pornografia infantil. Pensem nas criancinhas. Exatamente. Aí já era. Por quê? Você é a favor de pornografia infantil? Ah, então. Aí o cara, não, tudo bem e tal, pode passar essa lei. Mas acaba usando pra qualquer coisa, né? É, exatamente. Eles sempre passam com três motivos, né? Terrorismo é o último caso, mas nem sempre. Mas passam muito contra pirataria e pornografia infantil. Sempre aliam essas leis abusivas a discurso anti-pirataria e anti-pornografia infantil, que é uma doideira, porque não impede, não reduz percentualmente em nada, não atrapalha os piratas e os pornógrafos e só atrapalha o direito das pessoas de ter privacidade, entendeu? Então, mas peraí, realmente é comprovado que não surte efeito em investigações de pedófilos, essas coisas? Ou não? Você tá entendendo? Porque por um lado eu entendo que os caras, né, tem que ter um equilíbrio, né? O problema é que só pega os mais idiotas. Você acaba... os caras bons você acaba perdendo tempo com os idiotas e os caras realmente gênios do crime, eles continuam. Então, você tá perdendo tempo. Você poderia estar investigando os caras realmente malignos, que produzem o negócio, e tá perdendo tempo com um garoto passando foto no Facebook. Exatamente. E, além disso, existem inúmeras demonstrações aí de que a pirataria não reduz a quantidade de vendas de música, de que bloquear lá o Napster fez a pirataria aumentar. Então, assim, não adianta, entendeu? Derrubar o Napster veio outra coisa ainda mais poderosa e menos rastreável. Então, não é esse o caminho. O caminho é realmente ir na fonte e não ficar buscando medidas paliativas. Mas aí tem um outro assunto, que as medidas paliativas, elas são populistas. Então, elas fazem o cara ganhar voto, que é o importante. Você acha que ele tá preocupado com a pirataria? Tá preocupado em ganhar voto e continuar no poder, ou ganhar voto e aumentar o share lá de ações e continuar ganhando o bônus dele no fim do ano. Ele tá cagando pra pirataria. Como é que sabe? O princípio Shirk, né? Que é o Clay Shirk, o professor da Baunilha, que diz que as instituições tentam preservar o problema para quais são a solução, né? Então, assim, o cara vai continuar te dando problema para depois vender a solução. É, o velho caso do antivírus que a gente falou no outro Nerdcast. Né? Que é uma grande falácia, uma grande fraude no mercado é o antivírus. Olha aí, pessoal, olha aí. O pessoal pergunta, qual antivírus você usa? Bom senso. Bom senso, Não clicar no banner dizendo, baixa aqui o seu baixa aqui. Pois é. Tudo isso não é invenção na internet. Você tinha a lei seca nos Estados Unidos que queria proibir as pessoas de beber bebida alcoólica, e aí só gerou mais crime, tráfico, mortes e tal, e agora a gente tá a mesma coisa nas drogas, quer dizer, não tem nada a ver com a internet, é a luta entre... da sociedade. É, da sociedade normal. Ah, você vê um exemplo clássico, a lei Dickman, né? O troço restringe um monte de liberdades dos usuários de internet e prometendo acabar com um problema que simplesmente não tem como ser extinto. E nem vai diminuir com a lei Dickman. Legalmente, nem vai diminuir, as pessoas vão continuar... na internet. As pessoas vão continuar deixando suas fotos vazarem sem querer. Os canalhas vão continuar tirando foto, falando aquela famosa não, gata, claro que não vou passar pra ninguém, eu vou apagar. E por aí vai. Vai continuar acontecendo. E a Lei Dickman passou numa coisa populista, por conta de uma situação específica, tanto que leva o nome da atriz, porque é populista, cara. Faz com que o cara ganhe mídia, ganhando mídia, eleição e assim por diante. Lembre-se disso, ele não tá preocupado com a privacidade de ninguém, ele não tá preocupado com a proteção das fotos da atriz, ele tá preocupado em ganhar mais votos, sabe? Essa é a preocupação do cara, essa é a agenda dele. Porque entra no currículo, né? O cara que propôs a Lei Dickman. Exatamente. Entra no currículo dele. Como é que era? Index of Dickman? É isso aí, Index of. Usa o Thor, hein? E isso só tende a piorar, porque hoje em dia qualquer coisa tira foto, qualquer coisa faz filme, e as pessoas não estão ficando mais inteligentes. Muda pra nuvem automaticamente, ninguém precisa nem clicar em compartilhar, é automático o negócio. Isso. O Azaghal teve uma história de nuvem aí, boa, pra contar. A gente tava na Avenida Paulista, justamente no dia que teve aquele protesto das... Marcha das Vadias. Marcha das Vadias. Aí... O que o Azaghal fez? Eu tava lá e apareceu um monte de mulher de peito de fora. O carro tava parado no sinal e do lado tava uma mulher de peito de fora. Aí, opa, pá! Ele, tum, tirou uma foto, né? Cara, mas em segundos, em menos de um minuto, meu telefone toca, era a portuguesa. Que beleza, hein? Onde é que você tá? Levou segundos. É porque na TV dele, no Apple TV, fica mostrando as fotos do celular dele. E aí, como o celular atualizou com a nuvem, foi parar lá na TV dele. Tava almoçando com a vovó, com a titia. Pá! Só uma dica, galera. Todas as informações passadas aqui são só para fins de curiosidade. Não comprem drogas online, não usem drogas, não entrem em sites pornográficos da Deep Web, porque você pode dar de cara com coisas muito ruins, tipo pornografia de anões, como eu achei aqui. E na dúvida, se você acha que pode estar fazendo besteira, você está fazendo besteira. Então não se arrisque. Isso aí. Panos quentes, Jovem Nerd por Cardoso. Por Cardoso, olha aí. É. Quem diria? Quem diria? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.